trocando ideia, JB chegando para rimar, falando poucas e boas sem precisar chorar, comovente se pá, agradecendo a Deus por tudo que passei da vida que me deu. Aqui estou eu e muitos desacreditam, e se duvida conheço o lado da minha vida. Muitos me maltratam pensando que eu sou burro, falam pelas costas, me chamam de vagabundo. Dou tiro no escuro e vivo como artista. Quem cai de paraquedas nunca mais respira, em cima da batida buscando inspiração, falando dos moleques que não tem opinião. Sou um que mantém sempre o respeito, humildade e atitude. Esse é o meu jeito, não sou folgado não, tento ficar na minha, ando sempre em frente pra não sair da linha. JB meu bug, eu chego e me apresento. Olha o coração, se não para no tempo. Não é fácil viver sem amor por aqui. A violência predomina e te faz sentir. De noite ou de dia, continuo mesmo, passando confiança ao mesmo tempo. Respeito, moleque de atitude, em busca da verdade, levando humildade e também simplicidade. De noite ou de dia, continuo mesmo, passando confiança ao mesmo tempo. Respeito, moleque de atitude, em busca da verdade, levando humildade e também simplicidade. Moleque de atitude, 100% não se iluda, revolucionário, através da música. Escuta minhas palavras que saem do coração, levadas a um nível de pura união. Emoção, eu trago aqui comigo, dentro do meu peito abatido e ferido. Um incentivo, ninguém nunca me deu, procurei sozinho. Com a ajuda de Deus escrevi numa folha minha história, falando um pouco de toda a trajetória. Dias de glória ainda quero ter, quando no meu campo será que vai chover? Questão de gosto todo mundo tem, quem sou eu pra falar de alguém? Se não tiver amor dentro de si, nunca será uma pessoa feliz. Não guarde os conselhos dentro da gaveta, siga em frente, vê se não se esqueça. Não esquentou com nada e fico trans, descobri que a coca não é refrigerante. De noite ou de dia, continuo mesmo, passando confiança ao mesmo tempo. Respeito, moleque de atitude, em busca da verdade, levando humildade e também simplicidade. De noite ou de dia, continuo mesmo, passando confiança ao mesmo tempo. Respeito, moleque de atitude, em busca da verdade, levando humildade e também simplicidade. Isso mesmo, tio. João Basílio, 2009, Canindé, Casarões Antigos, Zona Norte de São Paulo. Rap nacional é desse jeito.